Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Amém? Pai Santo, isso não é palavras de, não são palavras de homens, são palavras divinas, e queremos que tu fales ao nosso coração esta noite, pelo teu bom Espírito, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus pode dizer: amém. Quero sentar-se no nome precioso de Jesus. Desejo falar esta noite aos irmãos, pedindo-lhes que estejam psicologicamente bem relaxados. Então, os músicos, por bondade, põem seu instrumento no banco, por favor, para não estarem preocupados se vai cair ou não. Por bondade, quem tem bolsa, ponha por favor no seu banco. Não fique tenso, fique psicologicamente relaxado, livre. Você está na casa de Deus, você não precisa estar debaixo de nenhuma tensão emocional. Eu vou esperar que os irmãos possam me atender com o seu instrumento, por favor, no banco ou em pé, ou de alguma maneira. Eu vou esperar que o façam, por gentileza. Muito obrigado. Agora não põe a sua criancinha de colo no banco. Nós temos um berçário ali embaixo. Parece que não há, senão apenas uma criancinha de colo, não é? Ah, obrigado. Tudo bem. Eu tenho vindo esta noite a esta tribuna para fazer dois apelos aos que me ouvirem esta noite. Não são apelos que saem da minha mente, nem posso dizer que saem do meu coração. São apelos que eu encontro e extraio na própria Bíblia Sagrada, e são apelos válidos para todos nós, para os nossos amigos, mas também para os nossos irmãos. É um apelo sério, é um apelo forte, é um apelo pesado, é um apelo bom, é um apelo divino, é um apelo da Bíblia. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Falo-lhes esta noite sobre dois convites que a Bíblia está lançando aos homens e mulheres de todo o planeta Terra. Primeiro, deixemos todo o embaraço. Segundo, deixemos todo o pecado. O Espírito de Deus vai esta noite clamar, rogar, mas também vai ordenar que cada um deixe o pecado. Porque se não deixarmos o pecado, ele nos consumirá. Deixemos todo o embaraço. Quero falar esta noite às senhoritas que namoram escandalosamente para que deixem o pecado. Quero falar esta noite aos homens que não se livraram do futebol, que deixem o embaraço. Quero falar esta noite aos casais que estão com problemas difíceis e estão impedidos de manterem uma harmonia perfeita, que deixem o embaraço, senão não entrarão na terra prometida. O fato de nos assentarmos nesses bancos não nos dá direito a entrar no céu. Ninguém entrará no céu porque tocou na banda. Ninguém será recebido em glória lá no céu porque estudou no Instituto Bíblico. Ninguém vai gozar da presença eterna de Deus porque era diácono, o porteiro, o auxiliar de trabalho. Ninguém vai receber as boas-vindas do Cordeiro de Deus lá em cima porque foi batizado em águas. Você e eu só entraremos no céu se deixarmos o pecado e se deixarmos o embaraço. Nestes últimos dias, a balança vai mudar de posição. Elas deixaram por muito tempo assim, um prato aqui e outro prato aqui. Ela agora vai mudar. As igrejas santas subirão e as não santas descerão. E eu lhes quero convidar para sermos membros de uma igreja santa, justa, pura, que não se confunde com a imundícia deste mundo. Algumas pessoas estão insistindo em que nós tenhamos um evangelho frouxo. Algumas pessoas estão insistindo em que para esta igreja crescer, o pastor tem que afrouxar um pouquinho e não ser tão rigoroso para que a igreja cresça. É melhor que sejamos poucos e entremos no céu, que sejamos uma multidão para ficar com Caim e com o diabo no lago de fogo para sempre. Senhorita, por favor, não permito que masque chicletes durante este culto. Por gentileza, aí fora você pode formular. Obrigado. Esta noite, o Espírito de Deus nos diz que há jovens aqui dentro que precisam pôr a sua vida em ordem, porque Deus continua sendo o mesmo Deus de poder, de santidade e de autoridade do seu Espírito. Companheiros que estão conosco nesta tribuna, por favor, só permaneçam nesta igreja se pregarem o que nós pregamos, se crerem o que nós cremos, porque queremos entrar juntos na glória celestial. Esta noite nós vamos dizer a Deus se nós vamos ser iguais a este mundo miserável, emaconhado, este mundo pecador, este mundo perdido, ou se nós vamos ter roupas limpas, roupas embranquecidas pelo sangue precioso do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quero prevenir a estas moças e rapazes que estão pensando que isto aqui é a zona do meretrício. Quero avisar-lhes que não há lugar para prostitutas e nem para adúlteros nesta casa, porque este lugar é um lugar santo e tem que namorar direito na casa de Deus e com seriedade, porque esta aqui é a casa do Senhor. Quero dizer a esses bebedores de cerveja e de chope que, por favor, se convertam se querem tomar a ceia do Senhor, porque Jesus Cristo vai voltar. Isso aqui é a casa dele e o povo dele e a igreja dele lavada com o seu sangue. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Recentemente, isto deve fazer 2 ou 3 dias, uma senhorita pôs alguma coisa nos seus lábios e dirigiu-se a uma pessoa desta igreja que está aqui presente esta noite e disse: eu quero que você saiba que eu sei beijar. Se você quer, vamos experimentar. A pessoa a quem ela disse está aqui e ela também está imunda. Imunda, te converte. Te converte esta noite, porque tu estás na casa de Deus e Deus não tem lugar para ti, se esta é a tua vida e se esta é a tua própria maneira de pensar. Quantos podem dizer amém? Quero dizer aos irmãos que nós não apoiamos, a partir desta data, absolutamente namoros de jovem menor de idade, porque este é um convite para libidinagem, para permissividade. Termine de se criar, atinja a sua maioridade e seja um santo na casa de Deus, para que você entre no lugar que Deus preparou lá em cima. Pastor, o senhor está confundido? Hoje não é segunda-feira, hoje é domingo. Nós não temos uma Bíblia para domingo e uma Bíblia para segunda-feira. Nós não temos o Evangelho para quarta e o Evangelho para terça. Quem quiser se entregar para Jesus hoje, sabe que é para mudar de